venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases mais. Mostrou que veio pra ficar mais uma vez.